tema sugerido, então, essa noite é a necessidade do estudo. Quando a gente fala de estudo, a primeira coisa que nos vem, às vezes, à cabeça são as crianças, né? Que estudar parece coisa infantil. As crianças é que são matriculadas na escola e vão até tornar-se adultos. Então é um pensamento que a gente tem distorcido. Porque estudar não é só para criança. Na verdade, a gente já ouviu falar e a gente repete muitas vezes que o mundo é uma grande escola. Se o mundo é uma grande escola, a gente está aqui para aprender, né? A questão é, será que a gente se dá conta de que a gente realmente está aqui para aprender? Porque a gente chega numa fase adulta e a gente infla, né, o peito, estufa o ego e acha que a gente não precisa aprender mais nada, que a gente já sabe tudo, porque a gente já tem uma idade, que a gente já coordena a própria vida, que a gente não precisa mais aprender nada. É um tremendo engano. A gente está aprendendo todos os dias e é tão interessante que a gente consegue aprender com pessoas bem mais novas do que nós, inclusive as crianças. Não é uma demagogia falar isso, é uma verdade. Quando a gente consegue ter um convívio com crianças de uma forma mais próxima, a gente aprende com eles. Então, esse processo, ele é contínuo, ele não termina nunca. A gente não sabe nada, nada. A gente está sempre buscando aprender. Quando a gente se fecha nesse processo, achando que já sabe, a gente está cometendo um engano, a gente está travando o nosso progresso. A gente está impedindo de ir à frente, de evoluir, como se diz. Então, nessa questão de estudo, a gente tem que até esclarecer, mas de que forma estudar? Será que precisa continuar indo para o colégio? Será que precisa ler? Será que precisa fazer o quê? Como eu disse antes, né, que a vida é uma grande escola, a gente tem que aprender. De que forma que a gente aprende? Das mais variadas. Uma das formas talvez mais ricas com que a gente aprende é o convívio. É a convivência. Uma pessoa que se isola e fica, de repente, no seu isolamento, lendo, adquirindo cultura, de que forma que ela vai balizar essa cultura dela? Porque no momento em que eu guardo tudo dentro de mim, que eu não exteriorizo, aquilo tudo é verdadeiro, está certo, é perfeito. É só através do momento em que eu jogo para fora o que eu sei, através de um debate, de uma conversa, de um relacionamento, é que eu aprendo que aquilo tudo que eu sei, muitas vezes precisa ser complementado. Precisa ser modificado até. Esse processo é rico e é grande. A gente percebe o quanto a gente tem que aprender. Teve uma frase, que eu não sei quem é que disse, mas ela é verdadeira, que foi dito assim: quanto mais eu aprendo, quanto mais eu sei, mais eu percebo que eu não sei nada, que eu tenho muito que saber. A frase não é assim, mas mais ou menos ela quer dizer isso, né? E é verdade, porque é tanta informação, é tanta coisa que a gente precisa realmente aprender, importante, fora aquilo que não é importante e que nos desgasta, que nos tira tempo. Mas é tanta coisa importante que a gente precisa aprender de verdade para a nossa vida, que quanto mais a gente vai vendo, mais a gente vai descobrindo que a gente realmente sabe muito pouco. Muito pouco. Tem culturas que eles valorizam muito a figura da pessoa de mais idade, eles chamam de ancião até, porque eles guardam dentro deles a sabedoria da experiência, dos dias vividos, e essa sabedoria a gente não adquire se não vivendo, se não compartilhando momentos de vida nessa grande escola que é a vida. A própria doutrina espírita, que a gente cita sempre, que ela é nova, Ela tem 160, 170 anos. Ela trouxe para a humanidade toda. É óbvio que tem pessoas que às vezes não acreditam, que não aceitam. A grandiosidade, né, do ensino é isso, né? Cada um dentro da sua orientação. Mas ela nos trouxe tantas informações, tantas possibilidades de discernimento, de libertação de muitas questões que nós estávamos, às vezes, amarrados por séculos. Porque a cultura, ela se transmite através de gerações, muitas vezes de forma simplesmente oral. Em alguns povos onde a questão escrita, ela não é desenvolvida, a cultura é desenvolvida através da forma oral. E a gente vinha trazendo questões, e ainda tem, de forma muito antiga, de forma até equivocada. Essa não é um descobrimento, né? Porque o ser humano sempre soube da questão do relacionamento dele com Deus. Ele sempre soube disso. Só que às vezes a gente não sabe de que forma que isso acontece. A gente não sabe muito bem o que é Deus. E até nisso é fundamental a questão desse estudo. A gente tem que procurar as informações. Se a gente quer procurar numa vertente, em outra, em várias, para de repente a gente formar a nossa opinião sobre as coisas, ótimo, mas a gente tem que procurar. A gente não precisa aceitar as informações como elas chegam para nós. Não é através de um livro que nós vamos fundamentar as nossas crenças. Não é através de uma experiência, de um relacionamento, de uma ancestralidade dos nossos pais que nos passam tantas informações, mas que são as informações da experiência deles. Então esse processo, processo contínuo de aprendizado, porque o ensino ele está diretamente ligado ao aprendizado. Essa palavra ela é importante porque ela nos devolve à nossa quase origem de ter que aprender. Da necessidade que nós temos de ressignificar valores interiores nossos. Crenças que nós estamos tão presos, a gente nem percebe. Mas tudo que nós fazemos é de acordo com aquilo que nós carregamos. E algumas dessas questões, nos nossos dias atuais, elas não cabem mais. Porque o nosso avô fazia, naquele tempo estava certo. Naquele tempo o entendimento era outro. Naquele tempo, a questão da informação, ela não era tão difundida como é hoje. Nós não podemos mais repetir o que os outros faziam. Porque o que nós fazemos é responsabilidade nossa. As nossas escolhas são determinadas por nós. Não adianta a gente jogar a responsabilidade, porque não pode mais, né? Nós temos que assumir essas rédeas da nossa vida. E não tem outro jeito a não ser buscando. Buscando sempre a informação. Buscando sempre através, seja de que forma for, criarmos em nós essa potencialidade que existe, latente. A potencialidade ela está latente. Nós precisamos fazer com que ela venha para fora. Que ela seja exteriorizada. A gente sempre diz, né, que nós carregamos Deus dentro de nós. Todos nós. Nós temos a centelha divina, a nossa alma, feita por Deus, somos filhos dele. Mas será que nós nos manifestamos como filhos de Deus? Então fica um espaço grande, né, para a gente repensar de que forma que eu quero ser, aonde eu quero chegar fazendo o que eu estou fazendo. O estudo ele nos traz, entre outras coisas, a possibilidade da compreensão até dos nossos sofrimentos. Por que que eu estou passando por tais e tais situações? Então, através de uma busca, de um entendimento disso tudo, eu vou conseguir esclarecer. Eu vou conseguir entender. Eu posso não resolver, mas eu vou entender. E a partir do entendimento, eu posso refazer daqui para frente. A gente não muda o que tem para trás, né? Mas a gente consegue fazer diferente o que tem para frente. E a cada dia é um novo dia, é uma nova esperança para todos nós. independente da situação em que nós nos encontramos. A cada dia surge o sol para nos aquecer e para nos iluminar. Essa é a nossa sugestão de estudo. Quanto mais a gente procura até sobre qualquer assunto que é falado aqui, mais a gente amplia essas visões. Porque aqui a gente acaba tendo um tempo até curto, né, para falar sobre qualquer assunto. E a gente procura, às vezes, salientar algumas questões para despertar até a questão da reflexão em todos nós. Mas eu tenho certeza que quando a gente escuta alguma coisa, a gente lembra de algum fato, a gente relaciona, e é esse mecanismo que vai fazer com que a gente caminhe. E caminhar é para frente.